No silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão. Pobres, gritem comigo. Abaixo Dom Quixote, que só incendeia a terra, mas ilumina, pobres. Gritai comigo, abaixo o cavaleiro da lei. Que no repelão hão de rasgar o nevoeiro, hão de rasgar o nevoeiro, hão de rasgar o nevoeiro, hão de rasgar o nevoeiro, hão de rasgar.